1.2.4 – Análise de sentimentos. A análise de sentimentos é uma aplicação poderosa da IA generativa de texto no PLN. O PLN é uma área da IA que estuda a interação entre computadores e a linguagem humana. O objetivo do PLN é permitir que as máquinas compreendam, analisem e gerem textos ou discursos de maneira similar à comunicação humana. Com o PLN, é possível automatizar tarefas como análise de sentimentos, tradução automática, resumo de textos e extração de informações. Essa técnica permite identificar e compreender a opinião e a emoção expressas em textos, como avaliações de produtos, comentários em redes sociais e respostas de pesquisas de satisfação. Aplicações. Monitoramento de marcas. Avalia a percepção pública de uma marca ou produto com base em feedbacks online. Pesquisas de satisfação. Analise respostas qualitativas em pesquisas para identificar sentimentos predominantes. Campanhas publicitárias. Meça a reação do público a campanhas em tempo real, ajustando estratégias conforme necessário. Exemplo, análise de tweets relacionados a uma nova campanha publicitária e determine se a recepção geral foi positiva, negativa ou neutra. Um prompt possível para isso seria: analise o seguinte texto para determinar o sentimento. Adorei o novo comercial, foi criativo e envolvente. 1.2.5 – Resumo automático. O resumo automático é outra aplicação relevante da IA generativa de texto no PLN, permitindo condensar grandes volumes de texto em resumos curtos e informativos. Essa técnica é especialmente útil em contextos acadêmicos, empresariais e jornalísticos, onde o tempo para a leitura completa de documentos é limitado. Aplicações. Artigos acadêmicos. Crie resumos que destacam os principais pontos e conclusões. Relatórios corporativos. Sintetize informações complexas para facilitar a tomada de decisões. Notícias e livros. Gere resumos claros que tornam o conteúdo acessível a diferentes públicos. Exemplo. Gere um resumo do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, destacando os pontos principais e as ideias-chave. Um prompt sugerido para isso seria: resuma o livro Sapiens em 150 palavras, focando nos tópicos principais como evolução, cultura e história humana. Agora que você conhece os fundamentos e aplicações práticas dos modelos de linguagem, está pronto para avançar para a próxima unidade, onde exploraremos como criar prompts eficazes para maximizar os resultados dessas ferramentas.